Jamaica abaixo de zero. Esse é bonitão como leão. Podia ficar olhando essas costas o dia todo. Vai, Davi! Distribuição Mega Filmes. Versão brasileira. Herbert Richards. Jamaica, novembro de 1987. Corrida anual de carrinhos sem motor. Música, prêmios e comida. Finalistas. Rasta Rocket. A direção está... Pronta. Vamos nos preparar para a saudação. Prontos? Sim, senhor. Prontos? Sim, senhor. Tudo bem. Um, dois, três. Quem é o nosso capitão? Quem é o nosso amigão? Mora aqui no coração. Sanka Sanka é nosso irmão. Ah, garota. Ao trabalho. Quem é o chefe de Palamansa que nunca tem que pentear a trança, não toma banho, nem dá no cano? Sanka! Sanka! Sanka! E aí, Astro, onde é que você andou, cara? Você quase perdeu o meu sétimo e famoso recorde mundial seguido nessa corrida. Calma, Rasta. Eu não vou esquecer meu melhor amigo num dia como esse, não é? Darius, meu avô disse pra mim que você vai pras Olimpíadas. E ainda disse que você é mais rápido que o seu pai. É, cara, ganhe pela Jamaica. É mesmo? E sabe o que meu avô disse? O quê? Voltem ao trabalho! Ah, cara, eu preciso no trabalho. Boa sorte, Sanka. A gente se vê na linha de chegada. Oi, Mama Coffee. Oi, Darius. O Sanka tá pronto? Quem sabe? Pronto, aquele garoto nunca está pronto. É preguiçoso, maluco, um saco de ossos que não presta pra nada. Estão rindo de quê? Todos os carrinhos na posição de partida. Pronto, rapazinho. Pronto, grandão. Beijo, alvo da sorte. Vamos lá. Nos seus lugares. Sinto o ritmo, sinto pulsar. Vamos descer pra arrebentar! Largada! Ah! Vamos lá, Wilson! O foguete já foi lançado, hein, Foguete? Sai daí! Sai da frente! Uhul! Santa Cofi, campeão do carrinho! Campeão do carrinho! Sai daí, carrinho! Sai! Ah, sai daí, motorista de domingo! Sai daí, barbeiro! Tá bom? Tô. E aonde você pensa que vai? Me pegou. Tem que corrigir os papéis. Peraí, eu só vou dar mais uma corridinha. Eu não acredito, a gente já está nas eliminatórias. Tá nervoso? Eu não tô nervoso. Tô pronto. Pronto para esse dia, a minha vida toda. Não me importa se eles correm rápido. Eu vou correr mais rápido. Não importa o quanto querem vencer. Eu quero ainda mais. Eu vou para a Olimpíada, gata. Eu sei. Eu vou ganhar aquele ouro. Deris, está nervoso? Eu estou apavorado. É a minha vez, Joy. É a minha vez. Senhoras e senhores, bem-vindos ao final das eliminatórias de hoje para as Olimpíadas. Chegamos agora ao evento principal dos jogos. É a final da corrida de 100 metros. Tivemos uma tarde de muito sucesso e gostaria de parabenizar a todos os atletas que participaram hoje. Tem certeza de que ganhei? É claro que eu tenho certeza. Eu só estou preocupado com aquele careca grande ali. Quero parabenizar nossos atletas pelo fantástico desempenho. E quero lembrá-los de que só os quatro finalistas terão a honra de representar a Jamaica nos próximos Jogos de Verão em Seul, Coreia. Espera aí, você é Davis Bennett, não é? Sou sim. Espero que entre para a equipe. Seria uma honra correr com você. Boa sorte. Para você também. Legal. Davis Bennett. Boa sorte para você também. Corredores, nos seus lugares. Apoie seu país. A união é a força. Preparar. Senhor Comitê Olímpico da Jamaica. Tem que permitir outra corrida. Lamento, Deris. Não posso fazer nada. Mas eu nasci para competir nas Olimpíadas. Então vai ter que treinar boxe ou ciclismo. São os únicos dois esportes nos quais a Jamaica compete. Eu não sou boxeador. Sou um velocista. E não foi justo. Raramente é, meu rapaz. Raramente é. E aí, papai? O que é que eu faço agora? Escute, Deris. Esqueça, sim. Esqueça. Terá uma outra chance em 4 anos. Yeah. Senhor Coolidge, quem é o outro homem na foto com o meu pai? Ah, Irvin Blitzer. É um americano que mora aqui. A não ser, é claro, se foi preso ou morto. Como é que é? É bookmaker agora. Aceita as apostas no pequeno bilhar perto de Sandy Bay. Mas ele não tem uma medalha de ouro no pescoço? Ah, tem. Aquele maluco era um campeão olímpico que queria que seu pai mudasse de esporte. Tinha uma teoria sobre usar velocistas para empurrar um trenó. Alguma coisa ridícula assim. Pode imaginar? Um trenó jamaicano. Tem certeza de que esse homem mora na ilha? Ah, sim. Sr. Coolidge, muito obrigado. Tudo bem, Denis. Ah, pode me emprestar essa foto? Ida e volta. Tá. Obrigado, Sr. Coolidge. Ah, só mais uma coisinha. O que é um trenó? Isso aqui é um trenó. Ah, então um trenó é um carrinho assim, sem rodas, não é isso? É, o que tá aparecendo. Deixa eu ver isso aqui. Tudo bem. Os elementos chaves para uma equipe de trenó de sucesso são um piloto firme e três corredores rápidos para empurrar pelo gelo. Gelo? Gelo? É. É um tipo de esporte de inverno. Você está dizendo inverno com esse negócio de gelo? Pode ser. Você quer dizer inverno com iglus, esquimós, pinguins e gelo? Possivelmente. Até mais. Onde é que você vai? Eu vou tomar um banho quente. Eu tô ficando gelado só de pensar em todo esse gelo. Não, Santa. Vai fazer parte da minha equipe de trenó. Pra que precisa de mim? Kim é o melhor piloto de carrinho que eu conheço em toda a Jamaica. Tá olhando pra ele. Então vai entrar? Não! Qual é, Sanka? Pode ficar famoso. Podem botar sua foto em caixas de cereal. Mas você disse não. E tá tudo bem. Porque não preciso de você. E eu sei que todo mundo vai querer entrar pra minha equipe de trenó. Escuta, Astro. Deixa eu dizer uma coisinha, tá bom? Quando precisar de alguma coisa de mim, não tem que dizer uma porção de mentiras. Tudo que tem que fazer é olhar no meu olho e dizer: Sanka, é meu melhor amigo, já passamos por muita coisa juntos e eu realmente preciso de você. Você tem toda a razão. Você é meu melhor amigo e já passamos por muitas coisas juntos. Muitas, muitas. Muitas. Muitas, muitas coisas. E realmente, realmente preciso de você. E realmente, realmente preciso de você. Esquece. Mas você acabou de dizer que ia participar... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tudo bem, eu te amo. Então vamos falar sobre esse trem aí, esse negócio. Não, é equipe de trenó. Ah, vá lá que seja. Agora, e o negócio da caixa de cereais? Eu vou aparecer sozinho nela. Bem-vindo ao clube de bilhar, Sandy Bay. Estamos chegando à reta final. Tarbolista se mantendo em reto, Tamauide. Anda! É isso! Isso, Tamauide! Isso, Tamauide! Não, Tamauide! Não! Ô, Tamauide, o que você está fazendo? O quê? Não faça isso! Deixa ele sair! Não! Eu não preciso disso! Por favor! Anda! Não! Ei, Tamauide não vai poder segurar o Capitão Vídeo. Capitão Vídeo assume a ponta agora. E Bruce termina em segundo. Superfly termina em terceiro. Tamauide ficou totalmente para trás. Puxa. Tá certo. Iria pagar uma força. Foi uma pena. Não adianta. Esse cavalo não tinha a menor chance. Esse cara ganhou duas medalhas de ouro? É, acho que sim. O Tumbleweed já era. Próxima corrida. Com licença, o senhor é Irvin Blitzer? Depende de quem quer saber. Meu nome é Darius Bannock e este é o meu companheiro Sanka Koff. Saudações, Deus do Trenó. Nós queríamos saber se... Você não estaria interessado em treinar como a primeira equipe de trenó da Jamaica. Darius, lembra do rádio? É, o taco. Ele vai acertar a gente com o taco. Vambora, vambora! Qual é, treinador? Tem que ajudar a gente. Ai, ai. Sai! Como vai? Desculpe incomodar, mas o senhor tem que nos ajudar. Bora! Vão embora. Ok. Foi um prazer conhecê-lo. Eu acho que está tendo um dia ruim. É. Eu volto amanhã, no dia seguinte, e no dia seguinte... Não. E no dia seguinte... Não. Escuta, eu não sei o seu nome. Darius. Tudo bem, Darius. Deixa eu explicar algumas das dificuldades. Neve. Não tem nenhuma. Faz 40 graus lá fora. Tempo? Não tem muito. A Olimpíada será em 3 meses. E eu não estou nessa. Porque para mim o esporte de trenó não existe mais. Não quero fazer, não quero treinar. E principalmente, e falo principalmente, não quero estar nem a 1.000 quilômetros de alguém que treina. Agora entendeu tudo isso? Então como é que ainda tem aquele pôster na parede? Terceiros Jogos Olímpicos de Inverno, Lago Plácido, Estados Unidos. É isso que está te incomodando? Pronto. Está melhor? Está feliz? Como eu disse, meu nome é Darius Bannock. Sou filho de Ben Bannock. Não vi essa foto há 20 anos. Viu como é que eu era? Fiquei uma baiaca. Por favor, Sr. Blitzer. Me dá só uma chance. Se eu não for bom nisso, esquece tudinho. Acredite, garoto, você não tem o que é preciso. Mas achou que o meu pai tinha. Seu pai foi um dos concorrentes mais duros que eu já vi. Correu os 100 metros em 10 segundos. E eu corro em 9.9. Vai. Me treina. Lamento. Tá 2 décadas atrasado. Entendi. Pode ser fácil fugir de mim, Sr. Blitzer. Mas não pode fugir disso. Há 20 anos veio pra cá pra ver se... para botar um velocista jamaicano num trenó. E nunca teve essa chance. Agora olha pra mim, Sr. Blitzer. Eu sou a sua chance. Aproveite. Atenção. Silêncio, pessoal. Tem um grupo bom aqui. Para 2 de vocês que tiverem sorte, nossa Olimpíada começa agora mesmo. E eu quero apresentar a vocês o Sr. Irving Blitzer, que vai ser o nosso treinador especial de trenó. Sanka, manda ver. Está no ar, Deus do trenó. Trenó. Senhores, um trenó é coisa bem simples. É, e banheiro também. Obrigado, muito obrigado. Basicamente, o que tem a fazer é levar suas bundas geladas do topo de um tubo gelado até o fundo. Estão zigue-zagueando. É a montanha russa mais gelada que vocês já viram. Gelo. Ah, é. Quase esqueci. É... uma pequena desvantagem neste delicioso esporte de inverno é a colisão em alta velocidade. Ai, como dói. Ah. Lembrem-se sempre, seus ossos não se quebram num trenó. Não, não. Se desmancham. Acidente mata atleta do então, trenó. Quem quer participar? Ei, o careca tá aqui, ó. Que bom que você veio. Tira as mãos de mim. Tá tudo bem, cara. Qual é o seu nome? Yul Brynner. Yul Brynner? Aí. É bom ter você na equipe, Brynner. Vamos deixar uma coisa bem clara, Panock. Podemos estar na mesma equipe, mas eu não sou companheiro de ninguém. É, se você veio para o trenó. Olha aqui, a única razão de eu ter vindo aqui é para me mandar dessa maldita ilha. Se for preciso entrar num desses trenós para isso, tudo bem. Sem problema. Opa! Tem problema, sim. Não existe isso de um trenó com três homens. Tá faltando um jamaicano. E aí? A reunião já começou? Ai. Você! Não. Vem cá, que eu não, quero não. Te arrebentar. Não, vem não, cá, eu quero aí, te arrebentar, quero aí, te matar. Calma. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, rapaz. Não, cara, vem cá, eu vou matar esse cara. Não, eu mato ele. Agora não. Você tá aí, morto! Calma. Se você o matar, não temos uma equipe. Eu não vou andar no mesmo trenó que ele. Ele me derrubou também, sabia? Mas caso não tenha notado, não temos mais ninguém aqui. Fica na tua, tá legal? Essa foi engraçada. Do que você tá rindo, hein? É nada. Se não fosse por você, seu riquinho, eu estaria nas Olimpíadas agora. Eu não sei porque vocês estão discutindo, porque o Durice ia ganhar de vocês dois de qualquer maneira, não é não? Do que você tá falando? Sabe de uma coisa? Eu tô afim de arrebentar você aqui mesmo. E eu vou abrir a sua cabeça pra ver que verme tem dentro, nojento. Nada feito, tô fora. Ótimo. Então fica na ilha. Mas a gente vai pro Canadá. Tá legal. Eu entro. Mas é melhor mandar esse filhinho da mamãe ficar longe de mim. Tá entendendo? Entendendo tudo. Aí, Irv. Você está diante da primeira equipe de trenó da Jamaica. É, aí. É legal. Senhores, isto é um trenó. Mais ou menos, né? Tudo bem, o que vamos fazer é... Yu. Tira as mãos de mim. Tá bom, desculpa. Vai ser o segundo homem do meio. Você é forte, é rápido e vai adorar esse lugar. Júnior, é o primeiro homem do meio. É rápido e é esperto. Entra aí. Sanka? Ah, já sei, eu sou piloto, né? Não, fica no freio. Não, eu sou piloto. Não, não é. No freio. Sou piloto. Não é, é do freio. Você não entendeu. Eu sou Sanka Coffey, sou o melhor piloto de carrinho em toda a Jamaica. Eu vou pilotar. Sacou de onde eu venho? É, saquei de onde você vem. Que bom. Agora saca de onde eu estou vindo. Eu estou vindo com duas medalhas de ouro. Estou vindo de 9 recordes mundiais, tanto nas provas de 2 como de 4 homens. Estou vindo de 10 anos de competição intensa com os melhores atletas do mundo. Pô, carinha, tu entende mesmo da parada, hein? Sabe, Sanka, o piloto tem que trabalhar mais do que todos. Ele é o primeiro a aparecer e o último a sair. Quando todos os companheiros já estão tomando cerveja, ele está no seu quarto estudando fotos de curvas. Sabe, um piloto tem que ficar 100% concentrado o tempo inteiro. Não só é o responsável pelo conhecimento de cada milímetro da corrida, como também é responsável pelas vidas das outras 3 pessoas no trenó. Quer essa responsabilidade? O Derice pilota pra caramba. Também acho, Sanka. Também acho. Aqui atrás é gostoso. É? Tá bom, papai. Escuta aqui. Eu me decidi e eu vou correr de trenó. É isso aí. De trenó. É sério, é? É, eu lamento que pense assim. Se quiser, corte a minha mesada. Porque, sabe, papai, um homem tem que fazer o que um homem acha que é certo. Justamente quem eu queria ver. Eu? Sabe de onde estou vindo? De onde? Eu consegui um emprego. com o Webster, Webster e Cohen, a maior corretora de Miami. Sei, Webster, Webster e isso Cohen. Mesmo. E vai começar no fim do mês. Tá, mas eu pensei que... Escute, já perdemos tempo demais com essa bobagem de corrida, não é? E concordamos que estava na hora de pensar no seu futuro, certo? Eu sei. Certo. Sim, senhor. Ótimo. Eu vou contar a sua mãe. Tanto ensaio pra nada. Vencer a corrida de trenó se resume numa coisa. O empurrão inicial. Eu sei que as estrelas da corrida aí acham que são rápidas. Bom, vamos ver se são mesmo rápidos empurrando um trenó de 300 quilos. Uma hora de partida respeitável é de 5,7 segundos. Se vocês não conseguirem chegar a 6 cravados, tem melhores chances de se tornarem um quarteto de música. Não. Júnior, entra logo. Vai, quieto, vai. Podem começar de novo. Vai. Vai, por favor. 14,3, nada bom. 13,5. 11,7. Isso é o mais importante, onde ganha ou perde a corrida. Aqui no empurrão inicial. Vamos treinar aqui no par. Isso! Não, Júnior! Para de ficar caindo, Júnior! Anda rápido, perto dele! Vamos lá! Vamos de novo! Segura! Beleza! Muito bom! Tentem de novo! Eu já disse uma vez e eu vou voltar a repetir. A resistência ao frio é vital para montar uma equipe de trenó perfeita. Tá geladinho? Um, dois, três. Sanka, tá morto? Tô sim. O que fizeram com o carro da polícia? Devia prender vocês. Quem é o dono dessa coisa? Somos nós, senhor. E quem são vocês? A equipe jamaicana de trenó, senhor. Não me venha com essa história. Eu não nasci ontem. 5,9! 5,9! Conseguiram! Conseguiram! 5,9! Conseguiram! Sai na frente, sai na frente. Espera aí, rapaz. Oi, pessoal, 5,9. Ei, quem é você? Eu sou o treinador. Vocês estão bem? Eu acho que sim. Graças a Deus. E o trenó? O trenó tá legal? Tudo bem. Tá no lugar errado. Coloca de volta no topo do morro. Vamos logo, rapidinho, seu colega. Rapidinho. Vamos logo. Não estou pedindo para um programa de esportes de inverno. Só preciso de uns miseráveis 20 mil para nos botar na Olimpíada. Só isso. Como em nome de Deus vai entrar nesta Olimpíada? Estes garotos nunca estiveram numa corrida de trenó antes. Sr. Coolidge, eu tenho andado de trenó desde que eu tinha 12 anos. Se digo que esses garotos podem chegar à Olimpíada, podem chegar à Olimpíada. Certo. Vou dizer o que nós faremos. Treine aqui com os rapazes um pouco mais. E quando estiverem um pouco mais avançados, eu aparecerei... Não. Espere aí, Sr. Blitzer. Este país possui tradição atlética reconhecida. E se pensa que vou dar o pouco dinheiro que nós temos para que possa nos colocar numa parada diante do mundo como um bando de loucos, acho melhor o senhor pensar bem. Já é bastante ruim ter envergonhado seu próprio país. E com certeza não vou deixar que envergonhe o nosso. Nada feito, garoto. Tudo bem, treinador. Vamos conseguir o dinheiro. A palavra desistir não significa nada, não, hein? Nadinho. Mande-nos para a Olimpíada. Apoie a equipe jamaicana de trenó. Oi, eu estou aqui para lhe oferecer a oportunidade de sua vida. Estamos procurando um patrocinador para a primeira equipe jamaicana de trenó. Queda de braço, um dólar ao vencedor. Beijos, um dólar para a equipe jamaicana de trenó. Eu pago um dólar pra calar a boca. Momaka. Temos 9 dólares e 52 centavos do Will Brenner. Obrigada. Temos 184 dólares de mim e do Deris. Sanka, quanto sua música deu? Ah, quanto é que deu? Deu nisso aqui, ó. North people say you know they can't believe. Sanka, pá. Sanka. Quanto? Deu um dólar e 16 centavos. Ah, legal. Só estão faltando uns 19 mil dólares. Desculpe, pessoal, eu me atrasei. Isso é incrível. Nem precisa arrumar as malas, Júnior. A gente não vai mais, não. Nós vamos, sim. Gente! Onde você conseguiu isso? Eu vendi meu carro. Agora sim. Agora eu vou. Não, não vamos. Escuta aqui, Júnior. Agradeço o que está tentando fazer. Mas não podemos aceitar. Isso não seria correto. Ah, Deris, se eu não tivesse derrubado vocês, vocês já estariam nas Olimpíadas. Eu quero que fiquem com ele. Você quer que a gente fique com ele, certo? Certo. Nós. Obrigado, Júnior. Muito obrigado mesmo. E não esqueça, não quer dizer que eu gosto de você. Tá entendendo? Agradeço ao seu pai por nós, porque Deus sabe que ele não tinha que fazer você vender o carro. É, ele não sabe que eu vendi o carro. Ele nem sabe que eu estou na equipe. Ele acha que eu estou indo para Miami e que eu emprestei o carro para um amigo para trabalhar para Webster, Webster e Cohen. Uma mentirinha. Some people say you know them can't believe. Jamaica, we have a bobsled team. We have yes. Wanderers. I know one, Junior. You, Sanka. The fastest of the fastest of Jamaican sprinters. Go to Olympics, fight for Jamaica. Chegadas internacionais. 1988. Nous souhaitons un séjour bien agréable. Vamos logo. É aqui. Fumando, animal. Eu tô respirando. É isso aí, gente. Somos nós. Vamos. Tá quente lá dentro, é? Qual é o problema? Tá com frio, hein? O problema não é o frio. É a umidade que mata você. Bem-vindo a Kel. Temperatura menos 25. Loja dos Esportes. Liquidação até 90% de desconto. Desculpe, sabe onde fica a inscrição para o treino? Sabe onde fica a inscrição para o treino? Prazer em vê-lo de novo. Tudo pronto. Ah, pode ir. Boa sorte. Em que posso ajudá-lo? É, inscrição para a eliminatória. Que país? É Jamaica. Que país? Jamaica. Quem diria? Equipe jamaicana de trenó. Ok. Aqui está. Aqui diz que sua prova eliminatória será na noite do dia 10. Os juízes serão Schindler, Dremmer e Kroitschewitz. Conheço o Kroitschewitz. É legal. É. Para se classificar, deve completar o percurso com segurança em 1 minuto e 2 segundos, ou menos do que isso. Era 1 minuto e 5. É. Os tempos mudam. Eve, é você? Ô, Roger, como é que vai? Oi, Kurt. Já faz um bom tempo, não? Obviamente, não bastante. Oi, Larry. Meu Deus, Eve. O que andou fazendo com você? Não esquenta com eles, hein? Roger, eu preciso de um favor. Qual? Por favor, conhece aquele restaurante horroroso? Conheço. Me encontra lá em meia hora. Meia hora? É, por favor. Roger, vem! Vou tentar. Obrigado, Roger. E aí? O que foi, Ivo? Quer um drink? Não, estou bem. O que é tão importante que não podia esperar? Quer comer? Não, estou bem. Uma salada. Preciso de um trenó. Você veio para Calgary sem um trenó? Tenho 4.800, só quero um trenó de competição. Por 5 mil? Sei que tem algum trenó por aí, Roger. Ah, Ivo. Qualquer coisa. Sabe que eu não posso fazer isso. Ah, espera um pouco, Roger. Lembra quando estava desesperado para pegar a vaga da equipe de Gary Noble em 68? E me implorou para falar com o Kurt. Eu disse, lamento, Roger, não posso falar? Qual é? Não me faça implorar. Roger, sou eu. Tudo bem. Talvez eu possa te dar um dos trenó de treino. É um santo, sabia? Um santo não mudou nadinha. Ainda é um santo! Tá. Escuta, não fica meloso comigo. Só me diz uma coisa. Isso tudo por acaso é uma piada? Ou realmente espera que os jamaicanos se classifiquem? Não só vão se classificar, vão chamar a atenção. Escuta, 3 desses caras podem correr 100 metros em menos de 10. Não interessa, isso é rápido. É. Mas eles podem correr no gelo? Isso é moleza. Esses sapatos especiais não funcionam, não, hein? Pisem com os dedões. Ah, esses caras não sabem de nada. Eu vou mostrar como é que se faz esse negócio aqui, ó. Eu sou fera, olha só. É fera mesmo. Bom. Ei, pessoal, estou arrebentando. Que larga! É isso aí, gente, já chega. Vamos sair do gelo antes do treino. Que treino? Aquele treino. Série, rápido! Não! Não vem, não! Um bom time esse ano. Olha só. Gente, tem que ver isso no morro. É um milagre. O que, é Schweiz? Peraí, é Suíça. Isso é pra valer. Senhores, gostaria de apresentar o mais novo companheiro de equipe. É. Não vão acreditar no que eu tive que fazer pra conseguir um trenó tão perfeitinho assim. É. Se nós vamos chegar à Olimpíada, esse é o barco que vai nos levar até lá. Bom, disseram que ele é realmente bem rápido. Eu sei que não parece grande coisa, mas... Ele é lindo. Todos os treinadores devem inscrever seus times antes de continuar. Good. enormes in Marseille. Hier, mach mal das Polster fest hier auf dieser Seite. Ja, hier. Vamos! Isso! Cuidado! Devagar! Devagar, calma! Isso! Segura firme! Vamos! Isso é muito bom! É aqui. Partida. Todos pra dentro. Peraí, eu não entendi. Cadê o empurrão inicial? Não tem empurrão inicial dessa vez. Na sua primeira corrida, só eu dou o empurrãozinho, tá bom? Vamos, vamos, anda, gente, vamos lá. Ei, careca, tudo bem? Tudo certinho aí? Não toca em mim. Calma, estressado, calma. Não toca em mim! Polícia! Por que não põe umas rodinhas nesse trenó? Engraçado. Muito engraçado. Ah, quer beijar meu ovo? Eu vou beijar outra coisa. Olha a confiança, hein? Agora escutem, não quero que se preocupem em parecer bonito na descida. Ah, Blitzy! Vai cobrir eles direitinho também? Hugh, por que parece que ninguém gosta da gente? Somos diferentes. As pessoas têm medo do que é diferente. Ô, Jamaica! Cuidado com a curva número 12, hein? É de assustar. Quem é esse cara? Joseph Grew. É um dos melhores pilotos do mundo. E é um dos maiores palhaços do mundo também. Não dê ouvidos a eles, escutem a mim. Lewis, aqui mesmo, entendeu? Lembre-se, mantenha a mão leve e a mente limpa. Entra alto, sai baixo. Repete. Entra alto, sai baixo. Tudo bem, coloquem seus capacetes. Vamos lá, gente, vamos. Anda logo, os capacetes. Ô, treinador, yeah. Não consigo botar o capacete. Obrigado, treinador. Pra isso que eu tô aqui. Ô, treinador, Eu preciso, sabe como é que é, né? Segura. Segura? Segura. Segurar o quê? É, segura. Mas, treinador, eu não posso segurar. Nem estamos descendo ainda. Ah, sim, estão. Não, não faço não. Atrão! Treinador! O senhor não vê, não? Treinador! Na descida. O treinador! O treinador! Socorro! Bora! Sanka, você está morto? Tô infeliz. Você já pode mijar agora. Agora já me borrei tudo. Isso é embaraçoso. Hospedaria Relax. E desliga esse negócio. Essas bananas estão fedendo mais do que cachorro morto. Tira a mão daí, seu nojento. Essa é a receita secreta da minha mãe. E eu espero que não se importe em ficar calado enquanto continuo minha leitura. Leitura? Não acredito. Deixa eu ver. Isso aqui é pra criança. Ah, é mesmo, é? É, sim. Isso é livro de criança, quer dizer que é avançado demais pra alguém como você. Tá querendo dizer o quê? Que eu não sou mais esperto que um bebezinho? Não. O que eu tô dizendo é que você é o tipo do bobalhão, idiota, troglodita, mintarzan, você, Jane, cabeça oca, que só pode contar até 10 se tá usando sandália ou se tá descalço. Pode falar o que você quiser. Porque você é igualzinho a todos os bobões da ilha. Não vai a lugar nenhum, Sanka. E tá todo animadinho. Olha pra mim. Olha pra mim. Eu sou diferente. Porque eu sei exatamente pra onde eu vou. E depois que eu, Hugh Brenner, vencer a Olimpíada e me tornar famoso, eu vou sair da ilha e viver aqui mesmo. Tá rindo de quê? Tá rindo de quê? É o palácio de Buckingham. Se tá querendo morar lá, tem que se casar com a rainha, filho. E o... a rainha da Inglaterra mora aí. Ô, carequinha, pode começar a se chamar de Madonna. Mas eu ainda acho que vai acabar num barraco na ilha como um João Ninguém. Ah, é? E quem disse isso? Eu disse, Riquinho. O que você entende disso? Eu sei que meu pai começou numa cabana de um quarto. E agora ele vive numa das maiores casas de Kingston. É, mas ele não é seu pai. E nem precisa ser. Ele só tem que saber o que quer e trabalhar para isso. Se ele quiser muito, vai conseguir. Escuta. Acredita em mim, Saka. Quanto mais carequinhas tivermos nesse mundo, melhor esse mundo será. Especialmente para os jamaicanos. Nunca desista, carequinha. Terá o seu palácio. Eu não acredito, ainda tá com frio, é? Frio? Eu tô com tanto frio, meu amigo, que eu tô ficando com aquilo roxo, tá? É isso aí, somos nós, vamos lá, gente. Nessa coisa. Ok. Agora vai ser o nosso início com empurrão, mas não se preocupem com isso, tá? Não é diferente do que nós já treinamos, já fizemos mais de 100 vezes. There is, aqui mesmo. Isso, botem os capacetes. Pronto! Isso. Obrigado. Pronto. Anda, There is, é todo seu. É ridículo. O que, é que ele está fazendo? Agora! Um! Dois! Três! Agora! Agora! Agora! Jamaicanos perseguem trenó. Aqueles caras são bons, não? Bons? São os melhores. Vocês vão ter problemas com eles. Ah, vai dar tudo certo. Espero que sim. Seria uma vergonha desperdiçar todo esse talento. Eu não estou preocupado. Temos um bom treinador. Eu odeio dizer isso, mas vocês têm que acordar, hein? O treinador Blitzer é o que está acabando com vocês. Ele é um inútil desde que foi apanhado. Como assim apanhado? Os jogos de 72. Escondeu pesos na frente do trenó para ir mais rápido. E daí? Isso não é importante. Perder suas medalhas de ouro por trapacear é importante, sim. There is. Vamos, temos uma reunião. Dando dicas para os meus garotos, Harry. Vão precisar de toda a ajuda que puderem conseguir. Treinador. Serviço de quarto, senhor. Gostaria que fizesse sua cama, um chá. Talvez pudesse tirar o pó da sua careca. Você está ficando maluco. Estou falando sério. Depressa, rapaz. Minha avó morta anda mais rápido que você. Eu já vou. Que esse bobalhão está querendo? Que é? Desculpe. É para você. Me dá. O que tem aí? Um telegrama. Eu sei que é um telegrama. O que que diz? É do meu pai. Diz que eu tenho que voltar para casa logo. Trabalhou a beça. E trabalhou muito. E vou dizer mais uma coisa, Júnior. Se não fosse por você, nós não estaríamos aqui agora. Que isso, Jair? Você não está entendendo nada. Ele está uma fera, entendeu? E você não conhece meu pai como eu conheço. O melhor a fazer é eu voltar para casa. E esquecer tudo sobre seus colegas? O sangue esquenta. O cara age como se fosse o rei do mundo. E o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Ô, Jamaica, fala baixo. Você não é o dono do lugar. Desculpe, senhor. Desculpe. Eu não queria incomodar ninguém. O seu lugar não é aqui, Jamaica. Você e seu amigo idiota brincando de pilotar em um trenó. Por que vocês não voltam para o lugar de onde vieram e deixam o trenó para os atletas de verdade? Eu sou um atleta de verdade. Quer dizer alguma coisa, Jamaica? Anda, fala logo. Valeu, cara. Vem comigo, agora. Anda! Olha no espelho e me diz o que você está vendo. Eu vejo o Júnior. Você vê o Júnior. Quer saber o que eu estou vendo? Eu vejo orgulho. Vejo poder. Vejo um cara durão que não aceita desaforo de ninguém. Tem certeza disso? Tenho, sim. Mas não é sobre o que eu vejo. É sobre o que você vê. Agora olha no espelho e me diz de novo o que, que você está vendo, hein? Eu vejo... Eu vejo... Orgulho! Orgulho! Tá bom. E... Poder! Poder! E eu também vejo... Um cara durão que não aceita desaforo de ninguém! Um cara durão que não aceita desaforo de ninguém! De novo! Eu vejo orgulho! Não tá ouvindo? Eu vejo poder! E eu vejo um cara durão que não aceita desaforo de ninguém! Mais uma vez! Eu vejo orgulho! Júnior! E eu vejo poder! E eu vejo um cara durão que não aceita desaforo de ninguém! É isso aí, Júnior Bevel! Escuta, vem cá! Ué... Orgulho, poder, orgulho. Agora você vai me ouvir. Eu não admito que ninguém fale assim comigo. Então é melhor você arranjar uma boa desculpa. Ou então eu... Ou então o quê? Eu... Hein, Jamaica? Então o quê? Anda, Jamaica. Diz alguma coisa. Algum problema? Espera aí que eu já volto. Eu não acredito. Eu não acredito mesmo. Será que nenhum de vocês usou a cabeça? Vai, riam. Eu quero ver quem vai rir quando o Irv chegar. Espera aí, espera aí. Quando aquele tal alemão vai e empurra o meu amigo, o sangue esquenta. Nós temos que lutar também. Não vê a equipe suíça brigando, vê? Não vê a equipe suíça brigando, se divertindo e nem bebendo. E não vê a equipe suíça sorrindo também. Na verdade, se um daqueles suíços chegasse perto de uma garota bonita, ele gritaria... Ein, zwei, drei, e empurraria ela pelo gelo. E aí? Eu resolvi tudo já. Disse ao dono do bar que vocês realmente eram mentalmente perturbados, então não vai apresentar queixo. É isso aí, o deus do trenó age de novo. Cala a boca, Sanka. Talvez não tenham notado, mas não estamos vencendo nenhum concurso de popularidade aqui. Eles me odeiam, odeiam vocês, odeiam a nós. Agora, se estamos querendo mesmo nos classificar, vamos ter que sentar e dar uma boa olhada dentro de nós. Não vim até aqui para ser arrasado. Para dizer a verdade, agora que eu estou aqui, eu achei que estava na hora de arrasar alguém. Boa noite, senhores. Zwein, Drein, hora de levantar. É hora de arrasar. Podia ser melhor, mais rápido. Ah! Bora, bora, bora! Ótimo! É isso aí. Mais 5. Anda, mais 5. Empurra, empurra. É isso aí. É isso. Ótimo, ótimo. Tá indo bem. Quer fazer mais? Anda! Para o bote, tá meu caindo! Vai! Listen, little man, not you can achieve if you work hard and sacrifice. Here we go. If you got a problem, you got to Vai. Um dia vai ter que fazer isso sozinho. Segura! Toma! Vai! Direto. Curva 6. Direito. Curva 7. Direto. Curva 8. Direito. É isso aí, é isso aí! Run about enough pepper in the pot, pot. Rock stone a river bottom can't feel no sun. Rise above it, you can do it. Rise above it, you can do it. Ok, minha gente. Hoje é a grande noite. Agora, em poucos minutos, vão ter a chance de fazer uma coisa que ninguém no seu país já fez. Eu ia guardar isso para a Olimpíada, mas eu acho que se vamos convencer aqueles juízes de que somos atletas de primeira classe, então é melhor parecermos com atletas de primeira classe. Caramba, é legal. Eu vou virar um picolé aqui. Descendo. Oi, senhores. Irv, este é Carl Schindler. Estará vigiando o trajeto do meio. Como vai? E este é August Grammer. Ele vai jogar o empurrão inicial. Oi. E eu sou o terceiro juiz na torre. Você? O que houve com o Crochet? Ele ficou doente hoje de manhã. Eu estou no lugar dele. Ótimo. Ah, a aliança decidiu mudar o tempo de classificação de 1:02 para 1 minuto cravado. Entendeu? Não esquenta, malandro. Arrasem com eles. Pista limpa para a equipe da Jamaica. Tempo de classificação da Jamaica. Ai. Try. Try. Descendo. Tudo bem, qual foi o tempo? 6:13. Abaixo de 60. Foi abaixo de 60. Tempo de classificação da Jamaica. 59 segundos. Eu já estou indo embora. Foi. Foi uma má bonita. Nós vamos vencer. Nós somos os melhores. É sim. Ah. Ninguém se divertiu tanto no trenó desde Papai Noel, não é não? Pessoal, não, os nossos sonhos. Os nossos sonhos. Eu disse ao seu pai pela primeira vez que o encontrei e digo de novo, velocistas são os melhores no trenó. Os velocistas. Mas, espera, escuta aqui, como vamos chamar o trenó? Que tal... Talula. Talula! Talula! Que engraçado. Talula, rapaz. Isso é nome de piranha. Talula é o nome de piranha. Talula. É o nome da minha mãe. Bonito, é muito bonito. Eu gosto. E aí, Estrela, o que vai ser? O que as pessoas vão gritar quando a Jamaica correr? Vamos batizar de... Corrida Legal. Bonito. É, forte. Bom, ótimo. Mas o que significa, hein? Corrida Legal significa paz em sua corrida. Paz em sua corrida. Bom, bom. Corrida legal. A homem de laranja. Ao mensageiro. Estamos oficialmente desclassificados. Com licença, senhores. Kurt, quero falar com você. Desculpe, Irv. Não tenho nada a dizer. Tem, sim. Por que desclassificaram os meus rapazes? Sua equipe deve competir em uma corrida internacional para se qualificar para a Olimpíada. Mas durante o ano olímpico, a eliminatória conta como uma corrida internacional. Isto pode ter sido assim nos últimos anos olímpicos, porém este ano a Aliança decidiu alterar a política. Ah, alterar a política? Que isso? A Aliança tem o direito de fazer o que bem entender para a melhoria do esporte. Também devemos nos preocupar com possíveis embaraços. Desculpe. Eu não sabia que quatro homens negros e um trenó poderiam envergonhar vocês. Acho que já ouvimos o bastante. Qual é, Kurt? O que está fazendo é errado e sabe disso. Agora a questão é entre nós dois. Então vamos resolver isso agora mesmo. Ok. Há 16 anos eu cometi o maior erro da minha vida. Eu trapaceei. Fui idiota. Envergonhei a mim, a minha família, meus companheiros, meu país e meu treinador. Se é vingança o que quer, pegue. Vá em frente. Me desclassifique, pode me banir. Faça o que quiser, mas faça comigo. E fui eu que o decepcionei, Kurt. Não meus rapazes. Eles fizeram tudo o que pediram. Fizeram tudo com vocês rindo na cara deles. Droga. Não importa se chegam em primeiro ou em último. Eles ganharam o direito de representar seu país. Ganharam o direito de marchar naquele estádio e levantar sua bandeira nacional. É a única e grande honra que um atleta pode ter. E é o que a Olimpíada significa. Há 16 anos eu esqueci isso. Não façam a mesma coisa agora. Desculpe por ter interrompido a reunião. Alô? Sim? Sim. Certo, até logo. O que foi? É a Aliança. Puxa. O que disseram? Que vamos competir. Perdi alguma coisa? Eu perdi? Não, filho. Não perdeu nada. Da Jamaica, que veio até Calgary para competir no evento dos trenóis. Quem leva sua bandeira é o capitão do trenó, Derice Benoit. O pai de Derice, Ben Benoit, que ganhou a medalha de ouro na corrida dos 200 metros dos Jogos Olímpicos de Verão há 20 anos. E talvez haja mais um ouro em duas gerações desta família. É uma história, entanto. A equipe jamaicana de trenó. É uma linda tarde em Calgary. E há muito mais acontecendo hoje. Portanto, fiquem ligados para uma cobertura emocionante da cerimônia de abertura da 15ª Olimpíada de Inverno de Calgary, Alberta, Canadá. Senhores, vamos checar nossa nova casa. Vem, Júnior. Tô indo. Júnior. Ô, Júnior! Agora, muitos treinadores estariam dando aqueles sermões do tipo vençam para o país. Não sou muito bom nisso. Ao invés, eu pensei em liderá-los em um salmo de inspiração. Abaixem a cabeça. Que é isso assim? Pai Nosso, que está em Calgary. Santificado seja o nosso trenó. Venham a nós, medalhas de ouro, os venceremos. Assim como o senhor tem no céu. Com liberdade e justiça para Jamaica e Bob Marley. Amém. Valeu! Moleque! Que legal. Você vai ganhar. Rasta, pai. Medalha na parada. Não adianta. Júnior? Agora me escuta, garoto. Pode não ter feito o que foi mandado, mas agora fará o que eu mando. Você vai para casa. Mas, papai, eu só quero... Mais nada. Eu não o mandei para os melhores colégios para sair escorregando de costas na neve. Ele está louco. A equipe precisa de mim. Não quero ouvir mais nenhuma palavra. Vá pegar suas coisas. Vou esperar no saguão. Orgulho, poder. Papai, quando olha para mim, o que você vê? Eu não tenho tempo para adivinhações, Júnior. Diga o que vê! Por favor. Tudo bem, eu vou dizer o que vejo. Eu vejo um garotinho perdido que tem a sorte de ter um pai que sabe o que é melhor para ele. Não, não, não, não. Você não sabe o que é melhor para mim, papai. Eu não sou um garotinho perdido, papai. Eu sou um homem. E estou na Olimpíada. E eu não vou sair daqui. Ai, meu Deus. Aí, Júnior Bevin. Você é um cara durão. Aqui é Al Trodwick com John Morgan. Estamos ao vivo do Parque Olímpico, com a pista recentemente construída para os trenós, a poucos quilômetros de Calgary. Todo mundo calado, está começando. Estamos todos aqui reunidos para grandes competições internacionais durante 3 dias. Eu estou me sentindo muito olímpico hoje. E vocês? Este esporte, como todos sabem, é realizado por atletas que vão ao extremo e algumas vezes além. E é por isso que os próximos 3 dias serão extremamente emocionantes e competitivos. E, John, no primeiro dia vamos começar com o favorito para a medalha de ouro. Os suíços tiveram sorte de tirar o número 1 nesta competição. São os favoritos para ganhar o ouro. Mas os alemães orientais ganharam a medalha de ouro em 84. Os canadenses estão correndo em casa. Também são os favoritos. Eles treinaram muito. Nacional forte sobre os atletas. Você está preocupado com eles. O que acha da nossa próxima e última equipe? Parece estranho que, cercados pelo gelo e pela neve de Calgary, iremos ver a equipe que veio da pequena ilha da Jamaica. Foi uma história em tanto e eles chegaram. Vieram do nada. Há muitas equipes que acham que os jamaicanos não deveriam estar aqui. Que clamação é essa? Para com isso aí! O que é isso, rapaz? Tá ficando doido? Os suíços fazem isso para se preparar mentalmente. Quer dizer que se os suíços se jogarem embaixo do trem, você se joga também, né, sua besta? Tudo bem, pessoal, fomos nós, vamos. Para com isso! Ok, vamos. Em suas posições. E lembre-se, não tem que ganhar o ouro no primeiro dia. É como qualquer outra corrida. Só que dessa vez tem milhões de pessoas assistindo. Darius, esqueceu alguma coisa? Obrigado. Pronto. Pronto. Pronto. Pronto! Ein. Zwei. Drei. Descendo. A equipe jamaicana está em sua primeira competição nas Olimpíadas de Inverno. E olhem só, eles têm que entrar naquele trenó. Eu nunca tinha visto nada assim. Bom, eu sei que não é engraçado, mas é embaraçoso. Graças a Deus, por um minuto não achei que aqueles quatro conseguiriam entrar. Isso poderia ser um desastre. Trenó, o mais importante é ter movimentos de um gato. Precisa estar relaxado. Olhem só aquela linha alta em ômega. Ele bate na parede e ricocheteia. Parece que o trenó é que está pilotando The Reese Bannon. É melhor ter cuidado com o que fala. É melhor ter cuidado com outras coisas também. Essa é a primeira vez que essa equipe pode estar pensando que talvez não tenha sido uma boa ideia. As cabeças estão balançando, é incrível. Como bonecas de pano, ultrapassam a linha de chegada com o tempo de 58.04, o que é suficiente para o último lugar. Endureceram. Podiam fazer tudo e endureceram. Estavam prontinhos e endureceram. Irv, não acha que devemos estudar as curvas de novo? Conhece as curvas. Conhecem tudo o que tem para conhecer sobre esse esporte. Acho melhor pensar num jeito de ficarem relaxados lá em cima. Nisso eu não posso ajudar vocês. Nos vemos amanhã no morro. Lembre-se, quando os suíços querem... Você quer parar de falar desses suíços? Toda essa história de Ein, Zwein, Drei foi o que deixou a gente nervoso em primeiro lugar. Escuta aqui, eu só estava querendo começar com o pé direito. O pé direito para nós não é o pé do suíço. Marcolé, Reese, não podemos copiar o estilo de ninguém. Temos o nosso próprio estilo. E beijar um ovo também não é estilo. Estamos numa Olimpíada. Isso aqui não é uma corrida de carrinhos. Deixa eu dizer uma coisa, Rasta. Eu não vim até aqui para esquecer quem eu sou e de onde eu venho. E nem eu. Só estou tentando ser o melhor que eu posso. Eu também. O melhor que eu posso ser é jamaicano. Escuta. Darice, eu conheço você desde que a Julie Jeffries pediu para ver o seu pintinho. Eu tô dizendo como um amigo, né? Se parecemos jamaicanos, andamos como jamaicanos, somos jamaicanos, então nós temos que correr como jamaicanos, entendeu? Obrigado. Tudo bem, senhores, é agora. Respeito! Respeito! Vamos lá. Aí, vamos lá. Chegamos agora à segunda chance para os quatro homens intrépidos da Jamaica. O que eles têm a fazer, John? Não acho que os jamaicanos tenham chance de ganhar medalha. Meu Deus, que estejam melhores do que ontem. Prontos? Prontos. Sintam o ritmo! Sintam o ritmo! Sobe aí! É hora de correr! Corrida legal! Descendo! Estão um pouco mais rápidos que os suíços. É uma grande diferença de ontem. Estamos chocados. Ontem estavam quase caindo desde a partida. Agora estão em seus lugares. Ontem as cabeças balançavam para todos os lados. Hoje parece uma pessoa só. O que está acontecendo? Que diferença! Voando pelo ômega, parecem possuídos! Não é a mesma equipe que vimos ontem! De onde eles vieram? Isso é incrível! 56.53! Confiram esse tempo! É isso aí! Cuidado, mundo. Os jamaicanos estão chegando. Lewis, você está aí? Oi, treinador. Sentadinho. Como se sente? Não, estou bem. Ótimo, ótimo. Está pronto para seguir as pegadas do seu pai amanhã? Eu acho que sim. Acha que sim? Tá legal. Eu tô assim. Assim eu gostei mais. Vamos comer alguma coisa, quer ir com a gente? Não. Tá bom, eu trago alguma coisa, então. Treinador. Eu quero fazer uma pergunta. Claro. E não tem que responder se não quiser. Mas eu gostaria que respondesse. Mas se não puder, eu entendo. Quer saber por que trapaceei? É, eu quero. É uma pergunta justa. E é simples a resposta. Tinha que vencer. Sabe, Doris, eu fiz vencer a minha vida. E quando isso se torna a sua vida, tem que continuar ganhando. Não importa como. Entende isso? Não, eu não entendo isso. Teve 2 medalhas de ouro. Teve tudo. Doris, uma medalha de ouro é uma coisa maravilhosa. Mas se você não se basta sem ela, nunca vai se bastar com ela. Treinador, como eu vou saber se me basto? Quando cruzar a linha de chegada, vai saber. Bem-vindos à pista de trenós para o último dia de competição. É a hora da medalha, John. As 6 melhores equipes estão separadas por meio segundo. Tão perto. Eu não esperava vê-lo. Mas mesmo assim, essas competições. Bem, minha cara, nós temos uma equipe nas Olimpíadas, não temos? Os jamaicanos ainda têm uma chance de ganhar uma medalha olímpica. Todos calados. Meu garoto está na TV. E não é o único emocionado com isso. Acho que os fãs aqui estão tendo um caso sério de febre jamaicana. Aqui, ó. Eu também. Ah, não, não, não. Nós também. Quem é a vez agora? Jamaica, em 6 lugares. Ô, Trancinha, deixa eu beijar o seu ovo da sorte. Pra sua equipe, Jamaica. É isso aí, gente. Somos nós. Vamos lá, vamos nós. Hoje é o nosso dia. É isso aí, vamos lá. Vamos conseguir. Vamos. Lewis. Vejo você na chegada. Com o empurrão inicial que deixou você. Vai! Podemos realmente ver uma equipe jamaicana ganhando uma medalha olímpica. É isso. Estamos vendo a história acontecer. Sintam o ritmo. Sintam o pulsar. Vamos descer pra arrebentar! Descendo. Vai, vai, vai, vai. Corre com esse treino. 1, 2, 3, 4. Todos dentro. E olha como voa. Parece que aqueles 4 estão voando mesmo. Agora eles ficam melhores a cada dia que passa. Olha como o treino está fazendo aquelas curvas. Parece que corre de treino há uns 10 anos. Menor, parece que está possuído. Que corrida que o Luiz faz! Está totalmente relaxado nesta prova extremamente rápida. Estão correndo por um longo, os jamaicanos estão voando por aquelas curvas. Alguma coisa não está bem. Os jamaicanos estão quase batendo o recorde ao saírem daquela curva. Parece que a velocidade está alta demais. Eu acho que não vai poder voltar. Ah, não! Neris está morto. Não, Sokka. Não estou morto, não. Temos que completar o percurso. Com licença, por favor. Com licença. Adeus, Jamaica. Nos vemos em 4 anos, tá? Valeu, irmão. Dá licença, dá licença. Junior Bevel. Gosto de você, seu safado. Obrigado, Lee. Obrigado. Eu estou orgulhoso de você, Mabel. Um abraço. Posso tirar uma foto? Ben Denock ganhou o ouro. A equipe jamaicana de trenó retornou a seu país como heróis. 4 anos mais tarde, voltaram às Olimpíadas como iguais.